boiadeiro. Eu nunca tive parada, porém de sertão brasileiro. Só vivi atrás da boiada, minha cama era um bacheiro. Já lutei até com boi bravo no meio dos pantanais. E se eu digo eu não me galo, no meu peito ainda tenho sinal. Os amigos que vão me levar para minha eterna morada, meu velho.